andrecedesmoral.com.br. Sucesso do meu parceiro Tony Ribeiro. Tamo junto, irmão. Aquele abraço. Eu não entendo por que a gente brigou. Depois de eu te dar tantas provas de amor, numa simples briga você me deixou. Ainda sinto seu cheiro na minha cama e o seu pijama que você deixou de propósito pra saudades doer. E é por isso que eu bebo. E é por isso que eu choro. É que eu ainda me lembro de você aqui no meu colo. E é por isso que eu bebo. E é por isso que eu choro. É que eu ainda me lembro de você aqui no meu colo. O mural de Ibi Koala. Meu parceiro Denis Lima Produções, aquele abraço, tamo junto, irmão. Ainda sinto seu cheiro na minha cama e o seu pijama que você deixou de propósito pra saudades doer. E é por isso que eu bebo. E é por isso que eu choro. É que eu ainda me lembro de você aqui no meu colo. E é por isso que eu bebo. E é por isso que eu choro. É que eu ainda me lembro de você aqui no meu colo.